2238, Lisa direita, qual pode ser? classificação de essa via, chegada com média para os 2 anos, se tiver. Passar a posição de Capone, cruzando a nível 170, permanece sobre vigilância. Para final, vai na proa 0, 5, 5, 5, 5, para 2003, autorizado de evento e ajuste 90-90, informe estabilizado. 6390. Sistema Mike Fox reautorizado para o nível 120. Está fazendo o nível 210 a 10 milhas da posição mais alta. Cara mais forte. Deixa a via chegar da ponta para o nível 1-1-2-0. Silêncio, né? 310, avistado, ponto autorizado, sistema 0, vento máximo interno com 2. prefere que ele resolva. Se ele resolver o seu celular, ele está descrito na posição de campo. Então, 120 para mais algumas milhas e após ser autorizado para 2 e para 3 e identificação. Contato radar, mantendo o nível 1.80, passando a posição com ele, passou o pessoal para o sequenciamento. Agora na prova 2.5, com o motor aqui à direita, ele está pela radial 360, do aeroporto. Salvador, 8-3. Corrigindo 1-8-9. Gente, Charlie Mike Fox, voo instrumento cancelado aos 1-8. Turizado base pela direita da pista no 7 a corte final, baixado chegado. 7 Doa 2, 3, 5, perímetro radial 3 e 1 0. Desça para o nível de voo 050. Pessoa número 2. É o Ponte Serra da Papá. Reposta do Ponte Serra da Papá para prosseguir o táxi à pista. Do comandante, está falando 710. Então no 7, reporte para a direção da Ponte da Papá, é o melhor. 27950, desça para 317. Coletora pela 180 e carregar 280. Posto 8,96, deixa para 4,10. A gente vai ter 0,11, só que a gente faz esse vídeo de contato. Decolagem em pista no 7, vento 0,80 graus, 129. A 27 mais 5, para o localizador, fica à esquerda, para o 1,40, para 2,10, apesar de fazer 10,5. Delta Collin. Estação de Pusca, 2 e 5. Não vou mudar. 2 e 2 na ligada, está em destacado, fazia mais de 1 nível de voo 0 e 5 0.